Tudo que sai do meu cu vira obra de arte. Quando eu caguei uma vez, saiu a cara de Napoleão Bonaparte. Quando eu cago no baile, o meu cocô é a sensação. Aí quando a mina abre o meu cocô, que culão, culão, grandão, que culão, culão, grandão, que culão, culão, grandão, que culão. Nada que vem de baixo me atiz, porque quando eu tô cagando, o ferimento é meu cocô que flis. Eu não gosto de causar muita rebelião. Agora quando eu cago, eu gosto de comer merda de montão. Eu gosto de comer merda de montão porque eu gosto. Eu sou retardado, eu sou criança, eu tenho autismo, eu tenho deficiência de inteligência, uma atenção de hiperatividade. Aí quando eu cago, eu gosto de cagar. Eu gosto de ver a merda descendo meu cu e... Como já dizia Leonardo da Vinci, cagar é arte, cagar é filosofia. Como dizia o Mario da Nintendo, mamma mia, eu gosto de mijar, eu gosto de peidar, eu gosto de cagar, eu gosto de peidar e eu gosto de mijar, eu gosto dos três. Eu gosto de fazer um montão de três, eu gosto muito dos três. Eu tenho um amigo que usa as partes de baixo para fazer coisas de surpreendentes maneiras. Assim como meu amigo Leonardo, que cagou numa peneira e saiu todo furado o cu dele, as bochas dele. E eu tenho o meu amigo Vinícius, que usou o pinto para mijar em diversos lugares e fez a cara de uma selfie no chão.